первая 5-5, 4-5. Controle Gol 1896, um pequeno desvio à direita assim que for evitar formações. Livre desvio, 1896. Autorizar desvio, Gol 1896. Gol 1896, chame agora o centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 2685, 2545, boa noite, Gol 1896. Boa noite. 786, direita proa 060. Direita proa 060, webjet 6746. F-6746, direita proa 145. Direita proa 145, Avijet 6746. F-6746, informe quando visual com a pista 17 para prosseguir a descida e pouso. Caso negativo, irá bloquear o NDB Salvador e executar o procedimento completo NDB pista 17. Tá visual com a pista 17, Aerojet 6746. Ok, ciente, torre 118, decimal 620, web 6746. 18-6, muito obrigado, Aerojet 6746. Acorda. Torre Salvador, boa noite, Aerojet 6746. Está alinhando na final da pista 107, pista vista, freio de pouso embaixo e travada. Boa noite, 6746, autorizado pouso na pista 107, vento de 120 graus com 0612 de nós, ajuste 1014. Livre pouso, pista 107, objeto 6746. Objeto 6746 no solo 51, livre táxi via Lima para o portão 612. Lima, portão 612, obrigado. Objeto 6746. Boa noite. Boa noite. dúzia. Positivo, consta aqui portão meia dúzia. Aqui está tudo apagado aqui. Ok, vou chamar a empresa aqui.